você está. Deixa eu te ver, deixa eu te falar. Eu te chamo, você não vem. Diz pra mim, amor, o que você tem. Estou aqui perto de você, mas por favor, não quero te ver. Vi você com outra mulher. Cara, diz pra mim o que você quer. Um mal entendido aconteceu. O meu amor é todinho seu. Eu tenho medo de te perder. Eu também estou sofrendo por te amar. Me dá um bom motivo pra te perdoar. Amor, desculpa. Você foi ruim, não deve penar de mim. Amor, desculpa. Você me enganou, me deixou tão triste assim. Amor, desculpa. Deixa eu te ver, deixa eu te falar. Vi você com outra mulher. Cara, diz pra mim o que você quer. Um mal entendido aconteceu. O meu amor é todinho seu. Para de mentir que eu já sofri demais. Vê se vai embora e me deixe em paz. Me diz, amor, como te esquecer. Eu tenho medo de te perder. Eu também estou sofrendo por te amar. Me dá um bom motivo pra te perdoar. Amor, desculpa. Você foi ruim, não teve pena de mim. Amor, desculpa. Você me enganou e deixou tão triste assim. Amor, desculpa. Já. Amor, desculpa.